Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. Central do Sertanejo chegando na sua sexta-feira. Chegou o finalzão de semana. Que beleza, que maravilha. É bom saber que você tá aí ligadinho. É bom saber que você tá aí ligadinha. É o melhor programa de música sertaneja do seu rádio. Tudo que acontece no mundo sertanejo, você fica sabendo aqui com seu amigo Silvio Ferraz. Eu aqui no estúdio, né? Selecionando as melhores músicas, as informações. E você aí do outro lado do rádio, na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, aonde você estiver. Obrigado pelo carinho de sempre. Obrigado pela audiência. É um prazer, gente. É um prazer enorme fazer companhia pra vocês de segunda a sexta-feira. Hoje, sexta-feira, tem aí recordação no nosso segundo bloco. Tem também as 6 músicas mais tocadas durante toda essa semana. E eu já começo mandando aquele abraço especial pra você que tá ouvindo a gente aí na internet, no seu smartphone, no seu tablet, aonde você estiver ouvindo. Obrigado pelo carinho, tá bom? Olha que maravilha! Festa do Peão de Americana. O espetáculo vai começar. No interior do estado de São Paulo, a pouco mais de 100 quilômetros da capital, acontece a tradicional Festa do Peão de Americana, que neste ano comemora 30 anos. Com uma estrutura surpreendente e moderna, além de campeonatos esportivos de tirar o fôlego, o rodeio é considerado o mais importante evento que abre o circuito das grandes festas do segmento no Brasil. Em comemoração aos 30 anos, a Americana vem com uma grade artística que reúne os grandes artistas da música. Serão 6 noites de pura emoção. Do dia 10 de junho, sexta-feira, sobem ao palco aí Edson, Hudson, Fiduma e Zeca. E também no sábado é a vez aí de Henrique e Juliano, Zé Neto e Cristiano, Pedro, Paulo e Alex, e Jades e Jadson. E no domingo tem encerramento, né, da semana aí. No dia 17 a semana volta com Wesley Safadão, o espetáculo Cabaré do Eduardo Costa e do Leonardo, Jorge Matheus, Matheus e Cauã se apresentam também, né? Pra fechar com chave de ouro, a Arena recebe Luan Santana. Na Arena também ficará a disputa acirrada entre os esportistas em mais uma etapa do campeonato profissional de Bull Raiders, além de Aaron Cowboy e Mata-Mata Eletrizante. Olha, gente, para quem gosta, hein? Começa no dia 5 de junho, vai dar o pontapé inicial aí nas festividades do tradicional desfile de cavaleiros. A organização espera reunir mais de 6 mil participantes. Olha que legal, né? Muito bacana, você que curte aí. Com certeza muita gente vai nesse festival de Americana. Bomba demais! E quem vai estar presente lá é uma dupla, que eu vou trazer agora pra gente. Jorge Matheus, ou some ou soma. É o Central do Sertanejo no ar, na sua sexta-feira. O que você quer de mim? Fala que tá sentindo saudade, que me ama, mas não é verdade. Quando eu olho, você já sumiu. Meu mundo desaba e a ficha caiu. Tô sozinho, chorando, sofrendo por sua ausência. De repente você aparece e o coração não obedece. Se é pra sofrer, não quero te ver. Sai da minha vida e vê se me esquece. Ou some ou soma, deixe de drama. Eu já tô cansado de arriscar, e quando eu começo a gostar, aí você some, nem lembra o meu nome. Depois eu tô querendo somar, desculpe desse jeito assim não dá. Drama, drama, drama. Assim

não te quero só por uma noite. Só quero você, só quero se for amor pra vida inteira. Eu sei, tô falando sério, e não estou de brincadeira. Quero te prender, quero ter você, amor pra vida inteira. Pra que ficar sozinha, se agora eu te encontrei? I love you, baby. É fogo nosso amor, lobo em noite de lua cheia. Você me enfeitiçou. É fogo nosso amor, quando a gente come o corpo incendeia. Você me enfeitiçou. Não te quero por fim de semana, não te quero só por uma noite. Só quero você, só quero se for amor pra vida inteira. Eu sei, tô falando sério, baby, não estou de brincadeira. Quero te prender, quero ter você, amor pra vida inteira. Pra que ficar sozinha, se agora eu te encontrei? I love you, baby. É fogo nosso amor, lobo em noite de lua cheia. Você me deixou. É fogo nosso amor, quando a gente cola o corpo e incendeia. Você me deixou. É fogo nosso amor, lobo em noite de lua cheia. Você me enfeitiçou. É fogo nosso amor, quando a gente cola o corpo e incendeia. Você me enfeitiçou. Central do Sertanejo, muita novidade, mas também muita recordação. Toda sexta-feira tem pra você aquele flashback lá da antiga. Essa aí eu não conhecia, mas tenho certeza que você aí do outro lado conhecia, né? É Jorge Mateus, é fogo nosso amor. E o Central do Sertanejo continua na nossa sexta-feira, uma sexta-feira especial pra todo mundo. Você que tá aí na sua casa, você que tá no seu carro, tá no seu trabalho, tá na internet, obrigado pelo carinho. Eu aqui no estúdio fazendo essa seleção especial pra vocês, e agora tem a seleção mais que especial, né? As 6 músicas mais tocadas durante toda a semana. Pra começar, tem Gustavo Lima, Não Paro de Beber. Aumenta, é Central do Sertanejo. Louco, fui parar no hospital. O médico falou que eu tava muito mal. Disse que se eu continuasse a beber, aí eu decidi que eu ia parar. E nunca mais uma gota de álcool tomar. No primeiro teste na balada, quando eu vi o amarelo com gelo, eu não desisti, bebi. Vai, vai, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, mas eu não paro de beber. Eu vou morrer, mas eu não paro de beber. Eu vou morrer, eu vou morrer. Eu vou morrer, mas eu não paro de beber. Eu vou morrer, eu vou morrer. Eu vou morrer, mas eu não paro de beber.